B313, voa Bonfi, desce até 4 mil pés, 1.500. B5591, 2 mil pés, autorizado, aliás, 1.500. 2.000, 1.015, 5591. Oito, linha decola da 1-0, vento 190 graus com 9 knots. Estabilizou o trip 5591. 91 chama a torre 11895. 1895. Salvador, boa noite. Trip 5591 no 7 milhas. 5591 no reporte eterno. Reportará. 6310, chama Recife agora, 126.85. 265, 6310. Aguarde, pista livre. Avião no livre pouso não no zero, vento no 90 graus, com no zero nas, altímetro no zero no 5. Copiou, livre pouso. São 3858, decolado aos 42, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa noite. Prossiga. 358, cruzando 1 no meu pés. 258, sobe 370, sai da bomba, transição frote. 370, quando você vê um frote, tá 358. Motivo, por enquanto, um voo Cogbo. Posso ir na pan? Sai da Cogbo, fixo de Cogbo. Cogbo, gente, voo é Cogbo, tá 3258. Livre ingresso, bateado e pronto no 7, Juliette Alfa Vita. Aviono, solos 43, livre à direita, só 121, decimal 1. 12. Confirme a frequência? 121, decimal 1. 121, livrando. Alfa Vitor, livre decolada 17, vento 180 graus com 9, nossa. Alfa Vitor, decolado aos 4:06, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, senhor. Controle Salvador, ótima noite. É o Papa Romeu, Juliette, Alfa Vitor. Alfa Vitor, boa noite, sobe no 70, saída Puca. Puca, na saída, Juliette, Alfa Vitor. São 3.000 pés, 1.015 autorizado, aliás. 3.015 é portal de estabilidade, né? 3.000. Controle Salvador, Juliette, Alfa Vitor. Prossiga, Vitor. Sua presença, senhor. Iremos retomar um pequeno desvio aqui, Mate Pro 080, por mais 15 milhas devido a uma formaçãozinha. Afirmativo autorizado. Grato. Desce na via azul 4298, 2000 pés, 1015. São 3858, chama Recife agora, 126.85. Pode repetir, por favor? 3858, chama Recife, 126.85. 685, obrigado, bom trabalho. Bom, bom. T3 no 3, passa Duna. Completa final, torre 118.95. Manda localizador, visual com campo, torre 118.95. Boa noite, até a volta, né? 33. Salvador, boa noite, hoje é 6313, visual com campo, estabilizado no IRS da 10. Boa noite, 6313, é parte externa. Bota lá. Baixada e travado. 6313, livre pouso no 10, vento no 80 graus, cono 09, altímetro no 0, no 5. 1015, pouso autorizado, pista 10, 6313. No 3, solo ao 55, livre à direita, solo 121, décima 1. 96, linha e mantém, 1-0. Juliette, Alfa Vitor, prossiga. Chama agora o Recife para a solicitação. 126.85, alterna 12545. Juliette, Alfa Vitor. Auto-298 autorizado, LS, repórter estabilizado. Bono 096, decolada 00, controle 120.8, bom voo. 208, 09. Olha o Bono 096, boa. Bono 096, boa noite, contato radar, suba para o nível 370, saída MOM. 370 Momo, Gol 096. O Gol 096 vai iniciar a curva à esquerda, passar evitar informações. Gente. Chegada a mar e ajuste 1015. Desça para 2000 pés. Zou no ILS Azul com a 292. Corre 198, decimal 95. 1895, a 292. Torre Salvador, Azul 4298, estabilizado no LS, 8 milhas da pista. 4298, fazendo aproximação aqui, Negão, no 0 Lucinho, volte pista livre. Repórter Marcelo e travado. 115, continua 4298. Azul baixou e travou? Negativo. Pode baixar e tá travado, com a 298. Chamará. Baixou e travou com a 298. Felipe Pouso, pista molhada, vento 150 graus, 10 mais. Felipe Pouso, com a 298. Meia sobe restrito, nível 290. Confirme para 1096. Sobe restrito, nível 290. 290, o gol 1096. Controle o voo no 096, poderia coordenar com o centro direto pro ti? Aguarde contato com o risco. Obrigado. Tato 298, solo 05, livrar à direita, chamando 219, solo. Correção 211 no solo. Vai. 98 no 0, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Controle com o 109. Prossiga. A Cogdo está presente. Chame Recife, frequência 12685. 2685. 2305, autorizado ILS, ajuste no 0 no 5. Tom 3305. Autorizado ILS, ajuste no 0 no 5. Rio 98 no 0, desça para 2000 pés via BONF, reporte localizador, ajuste no 0 no 5, número 2. 2000 pés no... Torre 118 decimal 95. 18, Salvador, boa noite, 3305, final da 10. 72305, cheque trem, livre pouso pistuno 0, vento 150 graus, 122, pista ainda um pouco molhada. Afirmativo, baixei pra volta, 3305. R9890, interceptando o localizador. Rio 9890, compete final LS, chame a torre 1198, decimal 95. Torre, boa noite, o Rio 9810, estabilizado, com o trem de pouso mais rápido, travado. Gente, o 9810, continua a aproximação, o ar de atualização de pouso. Solo 19, livre à direita, chama no 219, correção 21 desse aluno, só. Confirma 211? Isso, 211. 211, tá, 3305. Chega o treino de pouso, vento 130 graus, 10 mais, pista indo um pouco molhada. Afirmativo, baixado e travado. Afirmativo. Exato. 98 no 0, solo os 22, direita, 1 no 2, 1 no décimo 1. 1 no 2, 1 no 1. Voo 246, desça para 2000 pés, chegada Bonf, ajuste no 0, 1 no 5. Um, dois, quatro, meia, controle. O centro pediu para o senhor voar direto a Lagoinhas ou a Dolph? Ok. O Rio 5972 também passou a posição a Dolph ou voou direto a Lagoinhas? Ok, tá, o questionamento é só para confirmar aqui os dados do mapa do radar, pois as duas aeronaves foi verificado que passou duas milhas distante da posição a 2. Não, a questão foi em relação à posição a 2. Foi verificado que passou um pouco à esquerda da posição. É, o NDB de Alagoinhas ele tá indisponível, mas eu recebo aqui o senhor na proa de Alagoinhas não recebendo a marcação correta. Tipo no 5, boa noite, chegada Bonf, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Negativo. Autorizado. Quatro, desça para 4.000 pés, chegada mar e ajuste no 0 no 5. Fico 972, chame a torre 198, decimal 95. 295, boa, Rio, 97. Segurança, se ajudou, chega treino, me pouso, vento 1,40 graus, 8 nós. Pista ainda um pouco molhada, segurança 72. Me pouso na 1,0.